reunião muito produtiva com os vereadores da nossa querida Sobral. Tratamos de assuntos prioritários e compartilhamos importantes ideias para o começo de um novo tempo para todos. A reunião aconteceu em Sobral, que ainda contou visivelmente aqui com a presença do ex-vereador Zezão, que não foi candidato, que não foi eleito, mas sua esposa foi. E Zezão é um articulador muito importante na vida política da família Oscar, em Sobral e para esta região mais leste da nossa cidade, que compõe a partir de Patos, Caracará, Aracatiaçu, Bilheira e Itaperuaba. Estava presente também. E o prefeito classifica a reunião como importante e produtiva. E outra, eu havia dito aqui que o deputado federal Moses estava ausente, inclusive do nosso país, estava fora do Brasil, já voltou, aparece inclusive na fotografia ao lado do pai, o prefeito eleito Oscar Rodrigues. Significa que, apesar da ausência de Luciano Linhares, que parece que se precipitou-se, a impressão que dá é que Luciano colocou o carro na frente dos bois nesta fase denominada de transição do governo municipal de Ivo para Oscar. Divergências sempre vai acontecer. E se você for uma pessoa pública ou que ocupa cargo público, que lida com muita gente, com muitas pessoas, essa coisa toda, se você não tiver o chamado jogo de cintura, a coisa não terá produtividade. É preciso que se compreenda desta maneira. E assim que o assunto surgiu, no outro dia eu comentava que a equipe seguiria do mesmo jeito, de fato está acontecendo, e que Oscar não ia deixar de ser prefeito de Sobral ou vai deixar de fazer um bom trabalho por conta da ausência de Luciano Linhares. Ficou chato, ficou, não é legal, porque tudo indica ou indicava que a pessoa de Luciano Linhares tinha de fato uma presença importante na campanha e nesta fase de transição, e certamente ocuparia ou ainda ocupará, porque agora a parada é diferente. Moses está de volta e pode perfeitamente coordenar um realinhamento com Oscar, com a equipe de transição, a equipe de governo, os secretários, os vereadores e aqueles que contribuíram de forma mais direta para a sua eleição, que é o caso de Luciano Linhares. O que tudo indica, esse comentário não parte apenas de mim, mas várias outras pessoas já fizeram esta observação de que Luciano se empolgou demais na sua decisão. Poderia perfeitamente ter esperado um segundo momento, um melhor momento, para que as coisas se sucedessem de forma natural, que a poeira baixasse e que tudo voltasse a andar nos trilhos de maneira correta, que é o que se espera de uma equipe de transição para entregar o dossiê, o relatório mais completo possível para o administrador principal do Executivo Sobralense, que é Dr. Oscar Rodrigues, eleito com mais de 6 mil votos de diferença para sua oponente, a Isolda Sela, do PSB. Que não ficou legal, não ficou legal. Também não significa de que Luciano Linhares será totalmente descartado. Não, não preste mais, a gente não quer você mais aqui. Eu também acho que não é desta maneira que a coisa vai acontecer. Muito provavelmente, moças que desempenham um trabalho similar, parecido, idêntico, àquele que Cid Gomes desenvolve junto aos seus pares, aos seus simpatizantes, às autoridades municipais aqui da região. Moses também, ele busca esse status. Você veja que no perfil oficial do deputado federal do MDB, ele não direciona apenas emendas para a cidade de Sobral, ele não faz postagem relacionada só a Sobral, ele está sempre a publicar postagem de parabéns para os municípios aqui da região. Porque quando Moses foi eleito, ele não foi eleito apenas com os votos de Sobral. Deputado federal, ele pode tirar votos em qualquer município do estado de Ceará. E foi isso que aconteceu. Por isso que ele se direciona a Canindé, município da Serra da Ibiapaba. Não é verdade? Então, proporcionalmente, veja bem, não vamos distorcer a